357, em descida para o 160, restrito, sem informação altíssima. O senhor não consegue receber? Afirmativo, estamos sem receber o ATIS aqui de Salvador, tá 357. Certo, desce na Tenha 050, chegada bom, se ajuste o altímetro 1018 e aguarda. 1018 aguardando, tá 357. Ok, o TAN 357 estou recebendo aqui agora, estou fazendo um check. Estou recebendo o ATIS, é a frequência 12775, formação hotel. Ciente, grato, vou checar agora. Salvador, bom dia, Gol 1995. 195, acione identificação, desce uma terra 4 mil pés, chegada bom. Identificou 4 mil, bom, Gol 1995. Tá 3597, desce para 2 mil pés, ajuste o altímetro 10118. Informe o final do procedimento LFXUI. Desce para 2 mil, Chamada na final do X-Ray, tá pistando 0, tá 357. Controle Salvador, Monte Rio 5973, transfere informação a CEL. 5973, manifestação chegada Mari, B, se mantém a 050. Para 050 na Mari, 5973. Controle Salvador, tá 3517, a possibilidade de estar presente para o de Duna, senhor? Autorizado. Autorizado, Duna, tá 3517. Pro 995, voe Duna, desça para 2000 pés, 1018, ajuste em forma estabilizada. Duna 2018, reforço estabilizado, 995. O 5973, redução para 220 nós. 220 nós, 5973. Na descida Rio 5973? Sim, descida até 2000 pés, ajuste de altímetro no 018. 2000 no 018. Controle Salvador, bom dia, bom na 7 ou na 5, passa o ano 180 em descida 160, está sem que dar o hotel. Bona 7 no 5, 4000 pés de autorizado, ajuste 1018, chegada bomb, ação de identificação. Bona 7 na 5, autorizado na chegada bomb, 4000 pés, ajuste na 09. Na 3597, completo final, chame torre na frequência 118, decimal 612. Bona 186, altar 3597, estabilizou. Oi Salvador, muito bom dia, Altan 3517, estabilizando o LS X-Way da Unzana, se escuta. Altan 3517, tráfego avistado, check trem. Achou e travou. Livre pouso, vento 160 graus, 10 mais. Autorizado pouso, Altan 3517. Considera a pista molhada, ok? Choveu há pouco, não tem como identificar se está seca, o senhor avalia pra gente, ok? Depois de pousar. Sim, aqui está 3517. E o 5973 redução para 170 nós. 170 nós. Bono 995, visual com a pista? Afirmo, visual, 95. Certo, completo final, chame torre na frequência 118, decimal 612. 118, 612, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1995, uma milha para estar. 35 no Sente, solo aos 43, a minha escuta até o portão 04, Pátio 1. Tu escuta, portão 04, Pátio 1, só informando, pista úmida. Que graça. Gol 995, cheque, trem livre pouso, 150, 10 nós. Tá chovendo agora, da sentido 28-10. Considere aí, pista úmida, uma olhada, ok? Ok, ciente das condições, é livre pouso 190, Gol 1995. O Gol 975? Prossiga pro Gol 975. O Pino nos informou que chove e a pista está molhada. Gente, chuva e pista molhada, o Gol 975. Obrigado pela informação. Bom dia, Zan 3171, Guarulhos, gente da hotel. Ok, 3171, prepare da Eule da Bridge, aguarde cópia. Da Eule da Bridge, aguardando. É, o Rio 5973 está na final, bastante travou. Bom dia, tá aí. Bom dia, chuva leve a moderada, pista molhada, continua a aproximação, aguarde pista livre, 5973. Copiou, viu? Afirmativo, entendeu? Chuva leve, aguardando a pista livre para a ponta, 2976. O Rio tem contato visual com o campo, confirme? Afirmativo, está visual. Tá chovendo aí na final, não? Confirme? Tá chovendo na final, confirme? Agora tá pegando chuva aqui na final. Ok. O Gol 995 no solo aos 4.000, agiliza a liberação da pista e reporte pista livre, ok? Gente, 995. Autorizado, ponto 5973. Ok, se não receber instrução na DA, em si é arremetido, ok? Então vai arremeter o Rio. Tá avistando o Rio, tá autorizado o pouso? Ok, arremeta, arremeta, suba para 2.000 pés aguardando transferência. Ok, a nave da Gol ainda não reportou pista livre. Livrou 995. Obrigado, Gol. O Gol livrou já tem 1 minuto, 995. O senhor não reportou pista liberada 1 minuto atrás, né? É, não reportou porque estava com a frequência ocupada, já lembrou. Então não passou um minuto ocupado com a frequência não, comandante. O senhor, com táxi, é autorizado até o 01, ok? Na minha escuta. É o 01. O Rio arremeteu, tá sendo a aproximação perdida em frente. Afirmativo. Conforme a carta, aguarde transferência 5973. Salvador approach, American 980 out of 19.4 for 110. O 5973, chame o controle 1208. 208. Send it to that level 050, ultimate 71019. Olha, Rio 5973 arremeteu, solicitando detonação para a final do Charlie DLS da 10. Ok, sub mantenha 2000 pés, o Rio 5973 aguarda vetores. 2000 pés aguarda vetores, 5973. No meio até Bravo até o Zulu, após Trivia, após conforme rota, aciona 5542 e o controle 1208. Aprovado Guarulhos, nível 360, via Apezulu 10 até Bride, Apezulu no meio, Bravo até o Zulu, direto Trivia. Saída Dael, Leda, Bride, com curva direita, transponder 5542 e o controle 1208 a 3171. Chame para puxa, acionar. Vamos lá. Esquerda, proa 310. Esquerda para proa 310, Rio 5973. Controle, o ato 7932, cidade vai na proa de TAP, está presente? No 715, completo final, chame Torre 1186. 186, obrigado. Mike Zulu, Fox, prossiga. Torre, gol 1715. Quem chegou, confirme? Gol 1715, está passando externo, baixado e travado. Que 1715.